seu Paulo e Dona Nina. Transportando ansiedade, mergulhando na saudade, fiz de conta que te via. Meu parceiro Pica-Pau, um abraço a você. A galera lá da Arterial, a Iracema também na área. Um abraço aí no Franjinha, vamos recordar. Sonhando, vendo as coisas divididas, me agarrando a salva-vidas, fiz de conta que segui. Atravessando a calmaria, a tempestade eu vencia, pra esse amor sobreviver. Sua sombra passeando pela minha escuridão, eu deitado te esperando, soluçando a minha solidão, querendo em vão seu coração, que já não tenho a mão. E quando as minhas mãos em meus apelos procuravam seus cabelos, não achavam, não amavam, e se afogavam em pesadelos, te acenando, te chamando. Meu parceiro DJ Valtinho, lá do Siqueirão. Abraço você, Valtinho. Já a gente começa a dar aquela estalagada. Calma, não te amistru. Tudo dividido, tudo se desmoronando, como um pássaro ferido que podia estar voando e não consegue mais voar. Me acorda, me sacode, me consola. Comitiva, carroça é festa, já por aqui. Um abraço, minha querida Beth. Hoje dando um ar de sua graça. E a galera vai recordando. É Lúcio CDs gravando ao vivo. Sequência da Caixa Preta. Todo amor que eu te dei, para sempre há de ficar. As lembranças guardarei, pois eu sempre irei te amar. Para sempre te amarei, para sempre te amarei. Meu corpo eu te dei, foi por amor que eu me entreguei, foi por amor que eu me entreguei. Seria ao vivo do Toninho, com o maluquinho aí no salão. Minha vida, adquira o seu, pertence a você. Te adoro, querida. Alô, Marcelo Bahia. Até como é que é, garoto? Pra sempre te amarei. É, até tu veio. Pra sempre te amarei. Meus parceiros lá da pedreira. Meu corpo eu te dei, foi por amor que eu me entreguei, foi por amor que eu me entreguei. Saudade. É com ele, Wellington Franjinha. Todo amor que eu te dei, para sempre há de ficar. O meu parceiro Edson, dos Manos da Saudade. Um abraço a você, recordando aqui no som dela. A carroça. Para sempre te amarei, para sempre te amarei. O parceiro, o baixinho Lucioso, já ali no salão marcando. Aí, baixinho. Foi por amor que eu me entreguei. A minha vida pertence a você. Eita, carroça, pai d'égua. Te adoro, querida, até morrer. E pra sempre. Pra sempre te amarei, pra sempre te amarei. Parceiro Lamparina, meu, um abraço a você. Alô, Lamparina. Foi por amor que eu me entreguei. Tá, foi linda, por amor. Moça. Essa música eu vou te contar, viu? Tem música que é pra ficar marcada no coração da mulher ou do homem também. Tiri! Como o sol que vai sumindo no horizonte, um dia que passou. Como a nuvem que escondeu o céu azul, no vento que soprou. como um barco que sem rumo se perdeu. Preciso teu carinho pra viver. Tenho verso, mas não tenho respiração. A música é você. Se você soubesse o jeito que eu escolho, voltava pra me ver. E quem sabe no desejo desse amor a gente pode se entender. E quem sabe se você lembrar de mim do jeito que eu me lembro de você. Eu queria acreditar pra poder viver. Oh, oh, oh, deixa me chorar. Ilusões perdidas. Oh, oh, oh, deixa me chorar pelo nosso amor. Sexta-feira estaremos no Caribe Show. Sábado, Juntini com Rubi, saudade no recreio. Domingo, a nossa domingueira vai ser no Casota com a banda 007, no palco central. Segunda-feira tem Via Show. De repente eu nem devia te falar do jeito que eu falei. Carroça da Saudade. Mas o amor é muito grande pra guardar. Sozinho que eu sonhei. Vamos nessa, vamos recordar. Eu queria te tocar no coração, como a chuva quando toca a plantação. Tenho tudo pra viver, falta só você. Oh, oh, oh, oh, oh, deixa-me chorar. Ilusões perdidas. Oh, oh, oh, deixa-me chorar. Aquela sequência na malemolência. Oh, oh, oh, deixa-me chorar. Ilusões perdidas. Oh, oh, oh, DJ Wellington Franginha. DJ Wellington Franginha. Tocando a saudade. Vivo só, ando só, feito louco, aventureira vagar. Aí, pica-pau! Eu não sei onde foi, quando foi que eu parei no lugar. Guess who? Só sei dizer que eu parei de viajar. Aí, gente, a sequência da Caixa Preta vai rolando, Frangina vai tocando. Aqui termina a viagem pra desilusão, pro desamor e tristeza e pra solidão. Vou ficar por aqui, vocês podem seguir sem mim. Meu parceiro Robinho Belém, um abraço a você, Robinho. Achei meu... Quarta-feira, o aniversário do Denis. Eu e você, você e eu, naquela tabela, junto com o Nedo. Coisas que são do amor, aventureiro do amor, adeus. Achei meu rumo, meu mundo, meu canto certo, meu verso, pureza, pura, doçura, felicidade, verdade. Coisas que são do amor, aventureiro do amor. Repertório musical de todos os tempos. DJ Wellington Franginha. Tona Caceteiro. Aqui termina a viagem pra desilusão, pro desamor e tristeza.

amores perdidos. Tudo é sem graça agora que eu já te perdi. Ainda guardo em minha boca o primeiro beijo. Ainda sinto teu perfume a me acompanhar. No pensamento eu tenho ainda os mesmos desejos. O coração acelerado pra te entregar. Que bom seria se eu pudesse te ver agora, fazer você acreditar que eu sempre te amei. Vamos nessa, pra você dançar e recordar. Fazer você saber que nada mais tem sentido. Só na manhã é a carro. Nossa, da saudade! Que nada é mais importante do que você. DJ Wellington. É surge amor, sinto o ar, sonhos vividos. Hoje não valem nada sem você aqui. Recordações de tanta ilusão, sonhos perdidos. Tudo é sem graça agora que eu já te perdi. Outra vez volto sozinha no lugar que era de nós. Te procuro sem te ver e só escuto a tua voz. No lugar que era de encontro, só encontro desencontro. E a saudade de você, ando sozinha nos lugares que eram nossos, que perderam valor sem você. Madrugada mais calada do que nunca, vem chegando pra de... E esse CD vai rolar mil grau lá no bar do Pica-Pau. Que é inútil a minha voz. Meu irmão, pelo amor de Deus, a procura de... E vai até voltar a beber. Volto sempre a mesma hora, aquela hora combinada, pros abraços de nós dois. E dos abraços só ficou... E a galera da nossa briosa Polícia Militar, um abraço do Franjinha. A galera gosta de saudades também. Cadê você que já não vejo mais? Cadê você que me tirou a paz? Eu procuro mais, cadê você? Carroça da Saudade, trazendo as top dançantes pra você. DJ Wellington comanda e arrebenta. DJ Wellington. Detona, caceteiro. Volto sempre a mesma hora, aquela hora combinada, pros abraços de nós dois. E dos abraços só ficou entre os meus braços. Diz a Saudade Palácio. Cadê você? Cadê você que me tirou a paz? Cadê você que já não vejo mais? Eu procuro mais, cadê você? Um abraço ao príncipe Adelso Dançarino. Cadê da banda R15, a Tatizinha TV. Quem escolhe a melhor é você, Carroça da Saudade, Lúcio CDs. Vida, seu carinho, devagarinho, mata meu desejo, com os teus beijos, numa ânsia louca, te faço minha mulher. Quero

sua dor. Vou telefonar pra lhe dizer enfim que nada tem sentido sem o seu amor. Pra dizer que te amo, pra dizer que ainda estou aqui. Pra dizer que te amo, pra dizer que ainda estou aqui. A lhe esperar. Vai recordando na moral. E o Franzina vai detonando a sequência da Caixa Preta. Tem muita coisa boa pra rolar. Já já tem Josias, já já tô Máximo. E o Palácio vai rolando. O amor eu tinha para lhe entregar. Você foi embora e me deixou assim. Sem saber do tempo, sem saber de mim. De prantos e recordação. Que estarão comigo a me destruir, me tirando o sono e me dando a dor. Vou telefonar pra lhe dizer enfim que nada tem sentido sem o seu amor. E aí? Pra dizer que te amo, que te amo. Pra dizer que ainda estou aqui. Pra dizer que te amo. Vou tocar uma aqui com nosso amigo Lamparina. Vai lembrar dos velhos tempos da Jacutinga. Lá da pedreira. Te amo, pra dizer. O cara começava a tomar uma lá na Jacutinga, terminava tudo, ia para lá no Ranovo, papai. Ô pedreiro! Não, chega de sofrer. Amigo Gato da Saudade. Compartilha aí, gato. Nossa fanpage aqui. A Carroça da Saudade já no ar. Galera no Palácio. Você me chamava de benzinho, mas eu acreditava porque gostava de DJ você. Wellington rapaz, assim que o ciclone atingiu nossos amigo negão da Copa Azul, considerado do Franjinha, meu parceiro perito do comércio, o nosso Lucioso Perito, tá na área, meu irmão. Que orgulho, quantos desatinos! 0-0 aqui, pica-pau! Eu bebi champanhe em seu noivado, traguei minha mágoa no peito sem rancor. Fui o primeiro a chegar à igreja e enamorado. Bora recordar a Caixa Preta, papai. Assisti o orgulho matar dois sonhos de amor. Sequência da Caixa Preta. Uma noite já muito tempo. Ela veio chorando e chorando, atirou-se em meus braços e disse, ganhando os meus beijos, e disse ao sentir meus abraços: sou eu que com fome de amor venho te procurar. Sou eu, eu. Sou eu, sua voz doce e meiga. Fingir e enganar.

prefiro te esquecer. Deixei de ser tolo pra não mais sofrer. Não há cura mal em vão, prefiro te esquecer. Deixei de ser tolo pra não mais sofrer. Saudade, saudade, palácio. Quero ser forte, preciso acordar. As marcas do tempo vai apagar. Amar por amar em vão, prefiro te esquecer. Temos bônus aqui da festa de domingo, viu, gente? Carroça da Saudade não... e Banda 007 no Cajota. Pega aí com o maluquinho os nossos bônus pra você chegar juntinho. A Luciosa e Banda 007 no palco central. Vamos dançar, Palácio! Não quero seu dinheiro, não quero seu ouro, só desejo amor sincero, só quero você. O seu beijo quente, quero só pra mim. Vamos ser dois amantes, vamos juntos dizer. DJ Wellington Franjinha. Isso é o que é, é o amor. Ai, meu búfalo! Tristeza e saudade não vai existir. Pra viver este amor tão louco tem que ser você. Me beije, me aperte, quero teu calor e serei todo seu. É o amor que sonhei, isso é o que é. O negão da Copa Azul chegava junto lá no Estrelinha. Agora você tem a Luxuosa. Vem você também recordar conosco. Vamos dançar, Palácio. Saudade pra você. Franjinha comanda. DJ Wellington Franjinha, botando pra moer. Bora, pica-pau, a dançar, meu irmão. Barco parado não faz frete. NASA já por aqui, um abraço. Pra viver este e por sinal vai ter eleição, já tô sabendo. Isso é o que é. E a chapa tem de homem e mulher. Yeah. É, mano. É o amor. Viver. Saudade Palácio. Aí, Marcelo Bahia. É parceiro rato, alô Lamparina! Tudo que na vida eu fiz foi pensando em você. Te amo, Wellington Franjinha. Vamos dançar, carroça, pra você! Os meus momentos vividos ficaram na recordação. São marcas de um tempo perdido, de uma paixão. Bora, palácio! Para lhe falar de amor, quando provei seu beijinho, a palavra me faltou. Até perdi minha voz, fiquei sem saber o que falar. Tudo que eu tinha a dizer, lhe disse apenas com um olhar. Foi minha primeira vez, por isso eu não soube lhe beijar. Peço que me compreenda, perdoe a minha timidez. Isso é tão natural, não me queira mal. Para lhe falar de amor, quando provei seu beijinho, a palavra me faltou. Fala, neguinho da Cobaju! Até perdi minha voz. Bora logo começar, meu irmão. Fiquei sem saber o que falar. Tudo que eu tinha a dizer, lhe disse apenas com um olhar. Um abraço à equipe do São Paulo. Abra aqui, só de boa. Soube lhe beijar. Alô, chumosa, pra você. Peço que me compreenda, perdoe a minha timidez. Isso é tão natural. Bola de flash brega. DJ Wellington. DJ Wellington. Vazio, sentindo frio na minha solidão. Eu olho teu retrato preso na parede, aumenta minha sede. Eu fico assim na mão. Quem mandou você cruzar meu caminho, me prendendo a cada passo e a cada olhar? E nos sonhos eu me pego te beijando e sentindo os teus carinhos. Preciso de você, mas tem que ser pra ontem. Me dá teu telefone, inventa um lugar pra eu te ver. Não vou me contentar em te amar de longe. Vê se me responde, tô louco por você. E a saudade pra você, e a carroça. Sozinho no meu quarto me sinto vazio, sentindo frio na minha solidão. Eu olho teu retrato preso na parede. Meu querido Cris, abusada, um abraço a você. Abra aqui, só de boa, ao lado do seu amor. E por sinal, tá chegando o casamento. Quem mandou você cruzar meu caminho? É isso mesmo. A cada passo e a cada olhar. E nos sonhos eu me pego te beijando e seguindo os teus caminhos. Wellington Franjinha comandando. Preciso de você, mas tem. Minha querida Simone. Ontem